abusa de mim, não. Um dia você diz pra mim que me ama, me adora, que não se interessa por ninguém lá fora. Pura armação, pressão da cabeça de quem um dia paga e tá chorando e você na calçada. Eu no meu orgulho e você não diz nada. Tanta gente no veneno e eu sem você. Senta aqui, pensa bem, pode crer que o amor é maior que tudo. Do que eu e você, você e eu. Vai, sem abuso, sem abuso. Vai, sem abuso. Dali, se eu tô com você, não sou de ninguém. Você diz pra mim que